E aí, mano? Pra se trazer esperança ao mundo atual, somente trilhando a justiça de Deus. Por aqui, Grupo Tema e TJD. A fé no Senhor é o que nos faz vencer. A fé no Senhor é o que nos faz vencer. Quem não acreditou, acredite, estou aqui. Quem sempre duvidou, não duvide até me ouvir. Mostrando o poder da fé, estou novamente de pé. Pra quem queria me ver cair, estou de novo aqui. Me ver cair pra muitos é sonho, mas esse é sonho que eu te proponho. Sua dupla incredulidade não distancia da verdade. Não quero só mediocridade, o que eu quero? Felicidade, mesmo em meia tempestade. Pois pela fé eu bato o pé, declaro que é o que não é. Estou de pé, bota fé, tendo além da esperança, tendo muita confiança. Mas você não acredita, então acredite, estou aqui. Mas você sempre duvida, não duvide, teme de ouvir. Tenho fé, luto por meu sonho. Eu tenho fé, é tudo que eu te proponho. Eu tenho fé, que um novo dia virá. Eu tenho fé, que um novo amor nascerá. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu me mantenho de pé com a minha fé. Chega de caô, caô, deixe fluir, você é o amor. Acredite que o novo dia virá. Acredite que você pode mudar. A fé não pode morrer, a fé não pode falecer. A fé tem que prevalecer e o proceder é só crer. Perseverar constante, paciente, continua firme mesmo. Resistente, pois há uma luz no fim do túnel. É o lugar seguido, deixei de chorar, comecei a sorrir. Pra quem queria me ver cair, estou de novo aqui. Tendo além da esperança, tendo muita confiança. Não ando mais sozinho, eu trilho um caminho da fé que me mantém de pé. Que me firma, não desista. Concretiza minha vida, me permite ver meu povo lutar pelo seu sonho. Me permite ver meu povo sendo liberto do engano. Que me permite ver aquele que não queria mudar, querer. E ver aquele que com prazer via seu semelhante sofrer. É triste ver meu povo aprisionado pelo engano. É triste ver um povo que não luta por seus sonhos, não. É triste ver alguém poder mudar e não querer. E ver que o seu prazer é ver o seu irmão sofrer. Eu tenho fé, e luto por meu sonho. Eu tenho fé, e é tudo que eu te proponho. Eu tenho fé, que um novo dia virá. Eu tenho fé, que um novo amor nascerá. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu me mantenho de pé com a minha fé. Criança sofrer, chorar por não ter o pão pra comer. O triste olhar de quem uma lágrima derramou, que chora e implora por um pouco de amor. Mas eu tenho fé e luto por meu sonho. Eu tenho fé, é tudo que eu te proponho. Eu tenho fé, que um novo dia virá. Eu tenho fé, que um novo amor nascerá. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu me mantenho de pé com a minha fé. Eu tenho fé.